E ela mexeu com a minha mente, balançou meu coração. Que novinha linda que me enche de tesão. Toda gostosinha, muito excitante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Vai! E deixa ela dançar, e deixa ela mexer a bunda. Deixa ela dançar, e deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Não vai ser uma dança que vai mudar sua... E deixa ela dançar, e deixa ela... Confunda não, viu? Aqui é o Tigrão.